Oiê! A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Lição 49 de Um Curso em Milagres. A introdução e a citação ao final dessa lição são uma tradução autorizada da publicação original de Marianne Williamson sobre as lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, no site da apresentadora americana Oprah Winfrey. A lição original em inglês está lá no blog. Introdução. Enquanto as vozes do mundo, os gritos do ego, estão bombardeando você constantemente, existe lá no fundo, dentro de você, uma pequena voz, a silenciosa voz de Deus. Conforme você afirma sua habilidade de ouvir essa voz, você a chama para a sua consciência, lembrando que Deus fala a você, a sua habilidade de ouvir aumenta. Lição do dia. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. É muito possível ouvir a voz de Deus durante todo o dia, sem interromper suas atividades regulares de qualquer maneira. A parte da sua mente na qual a verdade habita está em constante comunicação com Deus, você estando consciente disso ou não. É a outra parte da sua mente que funciona no mundo e obedece às suas leis. É essa parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta. A parte que está ouvindo a voz de Deus é calma, sempre em repouso e completamente certa. Essa é realmente a única parte que existe. A outra parte é uma ilusão selvagem, desvairada e perturbada, mas sem realidade de qualquer tipo. Tente hoje não ouvi-la. Tente identificar com a parte da sua mente onde o silêncio e a paz reinam para sempre. Tente ouvir a voz de Deus chamando você amorosamente, te lembrando de que o seu Criador não esqueceu o seu filho. Nós iremos precisar de pelo menos 4 períodos de prática de 5 minutos hoje, e mais, se possível. Nós vamos tentar, de fato, ouvir a voz de Deus, lembrando você dele e de você mesmo. Nós iremos tomar o pensamento mais feliz e mais sagrado com confiança, sabendo que fazendo isso, nós estamos juntando nossa vontade com a vontade de Deus. Ele quer que você ouça a sua voz. Ele a deu a você para ser ouvida. Ouça em silêncio profundo. Fique bem silencioso e abra sua mente. Passe por todos os gritos estridentes e imaginações doentias que cobrem seus pensamentos verdadeiros e obscurecem sua conexão eterna com Deus. Mergulhe profundamente na paz que espera por você, além dos pensamentos frenéticos e desenfreados e visões e sons desse mundo insano. Você não vive aqui. Nós estamos tentando alcançar o seu verdadeiro lar. Nós estamos tentando alcançar o lugar onde você é verdadeiramente bem-vindo. Nós estamos tentando alcançar Deus. Não esqueça de repetir a ideia de hoje muito frequentemente. Faça isso com seus olhos abertos quando necessário, mas feche-os quando possível. E esteja certo de sentar-se silenciosamente e repetir a ideia de hoje sempre que você puder, fechando seus olhos no mundo e percebendo que você está convidando a voz de Deus para falar com você. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Citação do dia. Não existem categorias de amor. Não existe um tipo de amor entre uma mãe e uma criança, outro entre amantes e outro entre amigos. O amor que é real é o amor que habita no coração de todos os relacionamentos. Esse é o amor de Deus, e ele não muda com a forma ou a circunstância. Extraído do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de Um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Ai, ai, bom demais. Um beijo. Até amanhã.